caminhava sozinho na rua fria, voltando da igreja, como todo dia. Mas um vento quente soprou no chão e o blues bateu forte no meu coração. Na esquina apagada, uma luz acendeu. Piano chorando, como se já fosse meu. O sax me chamou, me fez hesitar. E eu parado na rua, querendo entrar. Ser pecado era forte demais pra ser errado. Se a tentação tem esse som no ar, porque meu peito só quer aceitar, aceitar. Tentei seguir, mas o som me prendeu. O bumbo vibrava e meu corpo tremeu. Fumaça dançando, risos no ar, e eu sem forças pra recusar. A porta rangeu devagar no escuro e o blues sussurrou: garoto, vem descobrir o futuro. Dei um passo só, o mundo virou, o bar silenciou, depois tudo queimou. Cruzei a porta, senti o destino falar. O blues me abraçou sem perguntar. É descer. Era quente demais pra ser pecado. Era luz demais pra ser errado. Rei baixinho, sem me explicar, pai, se isso é cair, eu quero continuar. Deixei a alma tocar e ali percebi que eu nasci pra esse lugar.